começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Icar. Paulo Icar não, Paulo Raposo, hoje eu vou confundir. E hoje eu tô aqui pra falar de um filme que lança neste mês de março. Yes! Hoje eu tô aqui pra falar mais precisamente do filme novo do Liam Neeson, que era pra ter sido saído no mês de fevereiro, porém foi adiado por comentários que muitos consideraram racista. Eu, particularmente, achei que foi só um momento de fúria. Eu tô falando que hoje eu vou falar do filme Vingança a Sangue Frio, que é um filmaço de ação pra você que gosta do gênero, não pode perder. Tá, mas assim, vamos passar a euforia e vamos comentar um pouco aqui sobre a trama. Né, e vou comentar também um pouco esse caso de polêmica, porque polêmica é aqui no Dolos. Mentira, nunca foi, nunca será, mas enfim. Vamos falar um pouco aí desse filme. Esse filme, basicamente, ele conta história. Ele é um remake, né, de um filme assim, que fala agora norueguês, que se chama O Homem do Ano. Ele conta a história de um homem, que agora não vou lembrar o nome dele, peço perdão. Ele conta a história de um homem que ele ganha o título de Homem do Ano, né, e o filho dele é sequestrado por traficantes e morto. E aí, né, tem lá Liam Neeson no filme, você já sabe o que vai acontecer daí em diante. Né, sequestram seu filho, ou matam seu filho, ou matam sua esposa. Que vem aí diante é uma desgraça, é morte, é um assassinato, é porrada, é a desenfreada. Tá, então vamos lá, que o primeiro momento que eu tenho que mencionar pra vocês é que assim, o filme não é ruim. Do jeito que eu tô falando, parece que é uma bosta, mas não, o filme é bom pra quem gosta do gênero. Tá, então já vamos começar aqui fazendo essa delimitação. Você gosta de ação e filmes do estilo Liam Neeson? Se você gosta, cara, é o seu filme, abraça, vai lá, assiste, compra aquele baldão de pipoca e se esbalda. Porque o filme é muito bom nesse ponto. Ele é um filme que basicamente ele, mano, é mirabolante em alguns momentos, assim. Eu tô falando, mano, é uma gravação, whatever. Ele é um filme que ele mostra pra você basicamente o que o Liam Neeson sabe fazer de melhor, que é pegar uma galera assim que faz mal pra família dele e mata todo mundo. O ritmo do filme é um pouco mais lento que o básico, assim. Se você tá acostumado com o busto implacável, etc, talvez isso te decepcione um pouco, porque ele é um filme de ação, só que é um pouco mais lento, ele tem um ritmo mais calmo, né, vamos colocar assim várias aspas. Só que assim, os métodos de assassinato são totalmente uau, né, tem os momentos que você fica, mano, eu não creio que isso tá acontecendo, porque ele é muito bem trabalhado nisso. Além disso, ele é um filme que ele tem uns momentos assim, toda vez que alguém morre aparece, né? Fulano, às vezes o apelido e tal, data que ele nasceu, ano que ele nasceu, ano que ele morreu. Então você fica tipo, what? Aí você fica, mano, como assim? É bem divertido, é bem legal, é bem trabalhado. Vamos dizer assim que a fluxo de roteiro, o roteiro funciona bem, né? Ele vai se desenvolvendo bem, eu só, pra mim, só o meio ali, o começo do terceiro ato, que é um pouco meio, uou. O meio é um pouco arrastado, o meio é meio que uma barriga, tá? O mundo conviveria melhor se o filme fosse menos barriga nesse meio, né? Nesse jogo de perseguição, nessa montagem de quebra-cabeça, mas muito provavelmente é porque o filme ele não tinha intenção de ser tão frenético. Então ele não é tão frenético, ele tem uns momentos de calmaria entre toda a ação, né? Que também não é uma ação, nossa, made in America. Tiro e correria. Não, é um negócio muito mais tranquilo. Tá? Funciona bem, Paulo? Funciona. Tá, mas eu já tenho que estar indo esperando dois pontos. O primeiro, que é uma ação não tão corrida. Então, assim, se você já tá acostumado a ver aqueles filmes de ação, por exemplo, que é mais tranquilo, tem seus momentos mais tranquilos, assim, entre a localização do vilão, etc. Você já vai preparado pra isso, que é isso que você vai encontrar. Se você olhar e falar, ah não, falou que era uma ação mais enfriada, talvez você vai se decepcionar 1% aí pro filme. E outro ponto que eu também tenho que estar muito preparado é o ponto de ver Liam Neeson batendo em cara. Porque é basicamente isso, eu juro pra você, eu entrei na sessão, na cabine da Paris, eu vi Liam Neeson, família, eu falei, alguém vai morrer. Ponto. Você já aprende o padrão Liam Neeson, você sabe que se ele tá no filme e o filme envolve família, você sabe que ele vai virar um cartel de traficantes inteiro de cabeça para baixo em prol da família dele. E é basicamente isso que acontece e é bem interessante salientar. No final ele é, assim, sem dar spoiler demais e sem tentar me estender muito, porque eu acho assim, como é um filme que ele vai sair no dia 14 de março, é um filme que ele vale você assistir. Esse cast, muito provavelmente, ele tá saindo no final de semana, mais tarde aí, na semana próxima do carnaval. Então, assim, você já tá conseguindo, já tá perto do lançamento, então é o que eu digo. Dá uma aguardada. Mas você vai lá e assiste, porque é um filme que eu garanto que você vai gostar bastante. É um filme que ele tem, né, toda essa pegada diferente, assim. Pegada diferente não, né? Pegada loyalista. Só que num ritmo um pouco diferente de Um Busca Implacável, por exemplo. Usando Um Busca Implacável como exemplo, porque é a única coisa ali que eu realmente assisti nessa pegada. Não é um negócio tão frenético, mas é um negócio que ele é honesto no que ele quer falar pra você. É um filme de ação honesto, né? Basicamente, eu vou entrar no ponto que é assim, um dia de fúria de uma pessoa que ela olha e fala: ok, esse cara matou minha família e eu vou atrás do último necessário, matou meu filho, eu vou atrás do quem quer que seja pra fazer justiça. Então assim, é bem interessante. E o que também remete nessa, né, questão da polêmica, porque o Leon Nelson foi divulgar o filme lá fora, né, e ele explicou basicamente que é um filme sobre vingança. O que não deixa, que não é mentira, porque é uma vingança em prol do filho morto. E ele contou uma história da vida dele e tal, e essa história foi interpretada de uma forma totalmente errada. E a gente tá numa série de momentos onde eu entendo sim quando é real racismo, quando é tipo somente um momento que ele tá contando uma história de fúria, que ele também informa, em própria entrevista, posteriormente ele deu uma entrevista. Ele falou isso, ele fala: meu, eu me envergonho disso. Eu me envergonho. Você ouviu uma pessoa falar que se envergonha de uma história porque realmente a história não é uma história legal. E ele fala: eu me envergonho disso que eu contei. Mas, na verdade, na época eu fiquei muito pistola porque a minha amiga foi. Eu vou contar aqui por cima. Vou até ver se eu acho o link, né, dessa notícia. Eu vou deixar aqui embaixo também no passado. Porque ele fala: meu, amiga minha foi. Chegou chorando em desespero porque ela foi estuprada. Eu perguntei pra ela se lembra o nome da pessoa, etc. Ela falou: não, eu lembro a cor, ela é negro. E ele falou: meu, saí com um bastão pra querer socar um negro. E eu queria que o meu negro arrumasse treta comigo pra eu bater no cara. Ah, Paulo, necessariamente não. Porque, tipo assim, ele fala: meu, eu podia ter falado que era um irlandês, um japonês, um americano, um branco. Eu ia querer arrebentar o cara, porque, meu, o cara estuprou a minha amiga. O viés da coisa, né, o fato dele talvez ter falado, pode soar um pouco racista, pode, mas não, necessariamente era o momento de ódio dele, entendeu? De vez eu não falo, pô, o cara tá extremamente, porque qualquer um na situação dele, se a gente se pôr no lugar do cara, a gente sabe que alguém querido pra nós acontecer esse negócio desse, a gente não ia querer saber se o cara é branco, se o cara é branco, se o cara é irlandês, se o cara é italiano, se o cara é alemão, se o cara é africano, se o cara é índio. Se o cara é acriano, se o cara é paulista, se o cara é menino. Não, a gente ia querer arrebentar alguém. Daí, gente, se não sabe quem é, a gente ia querer arrebentar qualquer um aleatoriamente, mesmo que a gente vá preso por isso. E ele explicou isso depois, e ele explicou ali: olha, mas eu me arrependo disso, foi um momento de fúria, etc. E tudo isso ele foi explicar essa história, nesse momento de fúria, justamente pra explicar, né, basicamente o plot do filme, que é basicamente isso. Até no dia da sessão eu ouvi algumas pessoas falando que tinha um pouco nessa questão de segregação racista, né, com os índios, né, porque tinha os índios no filme. Mas eu não vou ficar entregando muito a história do filme, não, você tem que ir lá assistir, porque é um filme bacana. Mas tem lá, tem os núcleos, né, tem o núcleo do cartel de índios, né, americanos, tem o núcleo dos traficantes lá engomadinhos e tem o núcleo do Lianisson. Porque, né, os três núcleos, em algum momento ele vai se encontrar, e aí você vai ver como o filme é bem legal. Mas assim, gente, fica minha indicação de filme. Dessa vez, graças a Deus, eu não me perdi tanto. Mas fica minha indicação de filme bacanudo. É a Paris que tá trazendo ele. Era pra ter lançado em fevereiro, mas devido a esse polêmico que comentei alguns instantes atrás. Tá vindo agora em março, dia 14, estreia. Não deixa de ir prestigiar o filme, porque sim, é um filme bem bacana. Assim, pra quem curte ação, é um prato cheio. Se você não curte, você pode assistir também pra falar: putz, bem que o Paulo falou que o filme era bacana, né? Pra mim não é aquilo, não me pegou, mas é um filme legalzinho. Se você gosta de ação, provavelmente você vai gostar, só fica ligeiro, que é o quê? É o clichêzão de sempre, Lianisson and Family. E é um filme que tem um ritmo um pouco mais lento, até por ser um remake de um filme de um país europeu. Cinema europeu, todo mundo sabe que não é muito rápido. Tá? Mas, gente, é isso. Não deixa de comentar, né? Se você já viu o filme, não deixa de comentar o que você achou. Se você, depois de você ver o filme também, não deixa de deixar nos comentários. Se quiser mandar um e-mail, tá aqui embaixo. Redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, meu próprio Twitter tá aqui também. E além de tudo isso, tá embaixo aqui também o link da notícia, né? E, gente, é isso. Fomos. E qualquer coisa, estamos aí. Só deixar comentário. Fui!